Mulher ingrata e fingida, não ignore eu dizer. Todo mal em minha vida, prova do seu proceder. Seguiste os meus encalços, com sorrisos e beijos falsos, me deixando alucinar. Meu sofrimento é sem pausa, ô mulher, por sua causa. Vou morrer embriagado. Embriagado eu percebo que algum dos meus camaradas me perguntam por que bebo pra cair pelas calçadas. Eu ergo a cabeça e digo, respondo pros meus amigos: olha, eu não bebo por vaidade, bebo para desparecer uma mágoa e esquecer de quem me fez falsidade. Toda minha desventura foi amar quem não me ama. Transbocado de amarguras, o meu coração reclama. O que mais me diminui é eu lembrar que já fui na alta sociedade. Bora entrar e ver sozinho, triste igual a um passarinho na gaiola da saudade. Minha família comenta, por que rimo desse jeito? Minha mãe chora e lamenta, papai vive insatisfeito. Mamãe vem me reclamando, eu vejo papai me abraçando. Já vendo a hora eu morrer, com o rosto banhado em brancos, pedindo por todos os santos. Oh, raqueiro, deixa de beber. Quando passa as agonias, perante aos meus velhos pais, eu faço uma garantia, juro que não bebo mais. Quando vejo os namorados andando de braços dados, como aquilo eu me incomodo, a saudade dela rei, eu pego a lembrar do meu bem, peço uma e vou beber de novo. Minha vida é mal vivida por causa dessa mulher. Assim vou levando a vida até quando Deus quiser. Quando vai anoitecendo, eu deito a cabeça dizendo: vê, tu me faz um favor. Você que vem do além, me traz lembrança de alguém. Cara véia, que já foi meu grande amor. Triste de quem se apaixona, como eu me apaixonei. Foi por causa dessa dona que eu me degenerei. Muitas vezes tô bebendo e ouço mamãe me dizendo: vai pra casa, filho amado. Eu saio nas ruas tomando e os vaqueiros atrás gritando: tão me apaixonar. Eu saio nas ruas tombando e os vaqueiros atrás gritando: eu meti uma apaixonar. Ei, ei, ei, ei. aqui.